viva a noite, viva o amanhecer do dia, viva o dia, viva a noite, viva o amanhecer do dia, viva o sol, viva a lua, viva a lua.